Aí um brasileiro que chega à casa com uma vontade enorme de dar uma trancada com a mulher, virou-se para ela: Zoraide? É daquela do clone. Vamos dar uma foda? Não, amor, que eu quero fazer xixi. Zoraide, posso ir com você no banheiro? Pode, amor. Ela chega lá dentro da casa do banho, senta-se. Eu viro-se para ela: amor, posso meter minha mão em tua xoxota enquanto você faz xixi? Pode, amor, mas apaga a luz. Ele apaga a luz, mete a mão, senti um bergalhão do caralho. E diz ele: amor, você mudou de sexo? Não, amor, mudei de ideia, tô cagando agora.